Fecheiro 84. Hesitei olhando para trás por cima do ombro. Uma miscelânea de roncos femininos vinha do quarto que eu acabara de deixar. Dois escravos dormiam no chão, no corredor, enrolados em cobertores. Mas nenhum deles se mexeu. Olhei para ele novamente. Não falou de novo, mas ergueu dois dedos, chamando-me. O cheiro a fumo e o uísque enchia o vão da escada. O sangue latejava-me nos ouvidos e em outras partes. O meu rosto estava afogueado, o cabelo úmido nas têmporas e no pescoço. O ar fresco subiu por baixo da minha combinação, tocou na região úmida na base da minha coluna e a película escorregadia onde as minhas coxas se roçavam. Desci devagar, cautelosamente, tentando fazer com que a escada não rangesse sob os meus pés descalços. Ocorreu-me tardiamente que aquilo era ridículo. Os escravos subiam e desciam esta escada centenas de vezes, diariamente. No entanto, eu sentia a necessidade da descrição. A casa ainda dormia e o vão da escada estava envolto numa luz cinzenta, frágil como vidro. Um som repentino, um movimento brusco e algo poderia explodir sob os meus pés com um clarão como de uma lâmpada a estourar. Os olhos dele permaneciam fixos em mim, triângulos escuros na escuridão mais pálida do seu rosto. Ele fitava-me com feroz intensidade, como se quisesse arrastar-me escada abaixo, só com a força do seu olhar. Parei a um degrau do fim da escada. Não havia sangue nas suas roupas, graças a Deus por isso. Não é que eu já não tivesse visto Jamie bêbado antes. Não era de admirar que ele não tivesse subido a escada ao meu encontro. Pensei que ele devia estar muito bêbado agora. E, no entanto, havia algo completamente diferente nele. Estava firme como uma rocha, as pernas afastadas, traído apenas por um certo meneio da cabeça ao olhar para mim. O que? Comecei a dizer num sussurro. Vem cá, disse ele. A sua voz estava baixa e rouca de sono e uísque. Não tive tempo nem para responder, nem para aquecer. Ele agarrou-me no braço e puxou-me para si, depois arrancou-me do último degrau, apertou-me contra ele e beijou-me. Foi um beijo extremamente desconcertante, como se a boca dele conhecesse a minha muito bem e exigisse o meu prazer, independentemente dos meus desejos. O cabelo dele cheirava a uma longa noite de fumo, de tabaco, lenha da lareira e cera das velas. A boca tinha um gosto tão forte de whisky que eu me ressenti meio tonta, como se o álcool no sangue dele destilasse para dentro do meu, só pelo contacto das nossas peles, através das nossas bocas. Algo mais estava a filtrar-se dele para mim também. Um desejo avassalador, tão cego como perigoso. Eu queria adverti-lo, afastá-lo. Depois decidi não o fazer, mas de qualquer das formas não teria feito qualquer diferença se o fizesse. Ele não pretendia libertar-me. Uma mão enorme agarrava-me a nuca, quente e firme na minha pele. E eu pensei nos dentes de um garanhão, fechando-se no pescoço da égua que ele montava, estremecido cucuruto à planta dos pés. O seu polegar acidentalmente pressionou a grande artéria sob o meu maxilar. A escuridão avolumou-se atrás dos meus olhos e os meus joelhos começaram a fletir-se. Ele sentiu e libertou-me, inclinando-me para trás de tal forma que eu estava quase deitada na escada, com o peso dele parcialmente sobre mim e as suas mãos a tatear-me. Eu estava nua, sob a combinação, e a musselina fina nem parecia existir. A esquina dura de um dos degraus pressionou-se nas minhas costas e ocorreu-me na maneira indistinta que se vê as coisas quando se está embriagado, que ele estava prestes a possuir-me ali mesmo na escada e o diabo que carregasse quem quer que pudesse ver. Consegui libertar a minha boca de dele o suficiente para dizer, arquejante ao seu ouvido, aqui não. Isso pareceu restituir-lhe a razão momentaneamente. Ele ergueu a cabeça, pestanejando como alguém que acaba de sair de um pesadelo, os olhos arregalados e cegos. Então anuiu com a cabeça uma vez, desajeitadamente, e levantou-se puxando-me com ele e pondo-me de pé também. As capas das criadas estavam penduradas junto à porta. Ele pegou numa e tapou-me com ela. Depois pegou-me ao colo e passou pela porta, cruzando-se com uma criada espantada que levava um penico nas mãos. Colocou-me no chão quando chegámos ao caminho empedrado de lá fora. As pedras estavam frias sob os meus pés. Em seguida atravessámos a luz acinzentada de uma passagem de sombra e vento, ainda abraçados, a tropeçar, a caminhar, e no entanto, de certa forma, quase a voar, as roupas agitando-se à nossa volta e o ar frio roçando-nos a pele com o toque rude da primavera, na direção de algum destino vagamente pressentido e, no entanto, inevitável. Os estábulos. Ele empurrou a porta e puxou-me consigo para dentro da morna escuridão, atirando-me com força contra a parede. Tenho de possuir-te agora ou morrerei, disse ele ofegante, e de repente a sua boca estava sobre a minha, outra vez, o seu rosto frio do ar lá de fora e a respiração a libertar vapor com a minha. Então afastou-se bruscamente e eu cambaleei, pressionando as mãos contra os tijolos ásperos da parede para manter o equilíbrio. Levanta as mãos, disse ele. O quê? Perguntei estupidamente. As tuas mãos, levanta-as. Completamente aparvalhada, levantei-as e senti-o agarrar a minha mão esquerda a tatear. Pressão e calor e a luz fraca da porta aberta brilhou na minha aliança de ouro. Em seguida agarrou-me a mão direita e enfiou a aliança de prata no meu dedo, o metal quente do calor do seu corpo. Levou a minha mão à boca e mordeu os nós dos meus dedos com força. Depois a sua mão estava no meu seio, o ar frio roçava-me as coxas e eu senti os tijolos arranharem-me o rabo nu. Fiz um ruído e ele tapou-me a boca com a mão. Pescada como uma truta, eu estava impotente, debatendo-me cravada na parede. Ele tirou a mão e substituiu-a pela boca, engolindo a minha. Eu sentia os pequenos e urgentes grunhidos que ele fazia com a garganta e senti outro bem mais alto erguer-se da minha. A minha combinação estava enrolada ao alto, à volta da minha cintura, e as minhas nádegas nuas batiam ritmadamente contra o tijolo áspero. Mas eu não sentia qualquer dor. Agarrei-o firmemente pelos ombros. A mão dele deslizou-me pela coxa, afastando as dobras de linho que ameaçavam interpor-se entre nós. Lembrei-me vividamente daquelas mãos no escuro e movi-me convulsivamente. Vê. O seu hálito veio quente ao meu ouvido. Olha para baixo. Olha, enquanto eu te possuo. Olha, maldita sejas. A sua mão apertou-me o pescoço, inclinando a minha cabeça para a frente, para olhar para baixo, na penumbra, além das dobras de tecido até ao ato da minha posse. Arqueei as costas e a seguir desfaleci, mordendo o ombro do seu casaco para não fazer barulho. A sua boca estava no meu pescoço e fechou-se com força, enquanto ele estremecia. Permanecemos entrelaçados na palha a observar a luz do dia a infiltrar-se pela porta semi-aberta e atravessar o chão de tijolos vermelhos do estábulo. O meu coração ainda me pulsava nos ouvidos. O sangue latejava-me sob a pele e nas têmporas, coxas e dedos. Mas eu sentia-me de certa forma distante dessas sensações, como se estivessem a acontecer a outra pessoa. Sentia-me irreal e ligeiramente chocada. A minha face descansava no peito dele. Movendo ligeiramente os olhos, conseguia ver o rubor evanescente da sua pele através da gola aberta da camisa e o cabelo áspero e encaracolado de um vermelho acastanhado, tão escuro que quase parecia negro na penumbra. Uma pulsação latejava-lhe na garganta, a 2 centímetros da minha mão. Quis colocar os dedos sobre ela, sentir o eco dos seus batimentos cardíacos no meu sangue. Mas sentia-me estranhamente tímida, como se tal gesto fosse demasiado íntimo para o contemplar, o que era absolutamente ridículo, tendo em conta o que acabáramos de fazer um ao outro. Movi o meu dedo indicador, apenas um bocadinho, para que a ponta do dedo roçasse a minúscula cicatriz de 3 pontas na sua garganta, uma marca branca e esmaecida, pálida, na pele bronzeada. Houve uma paragem ínfima no ritmo da sua respiração, mas ele não se mexeu. Envolvia-me com o braço, a mão espalmada na base das minhas costas. 2 respirações, 3, e então a leve pressão da ponta de um dedo na minha espinha. Permanecemos em silêncio, respirando devagar, ambos concentrados no delicado reconhecimento da nossa ligação. Mas não me movi nem falei, ligeiramente constrangida com o regresso da razão, com o que tínhamos acabado de fazer. No entanto, o som de vozes vindo do estábulo restituiu-me à realidade. Sentei-me bruscamente, enfiei a minha combinação pelos ombros e comecei a tirar a palha do cabelo. Jamie girou sobre o corpo e ficou de joelhos de costas para mim e apressadamente começou a enfiar a camisa dentro das calças. As vozes no exterior interromperam-se abruptamente e nós os dois ficámos paralisados. Houve um silêncio breve e carregado. Depois, o som de passos, delicadamente a recuar. Exalei o ar que estivera a suster, sentindo o meu coração disparado começar a acalmar-se. O estábulo estava repleto dos sussurros e relinchos dos cavalos, que também tinham ouvido os passos e as vozes, e estavam a ficar com fome. Então ganhaste, disse eu para as costas de Jamie. A minha voz soou-me estranha a mim própria, como se eu não a usasse há muito tempo. Prometi-te que ganharia. Ele falou suavemente, a cabeça inclinada, enquanto ajeitava as pregas do manto. Levantei-me sentindo-me ligeiramente tonta e apoiei-me na parede para manter o equilíbrio enquanto limpava a palha e a areia dos meus pés. A sensação áspera dos tijolos no meu rabo era um lembrete vívido. Espalmei as mãos sobre eles, preparando-me contra a avalanche de sensações relembradas. Estás bem, Sassená? Ele virou a cabeça abruptamente para olhar para mim, pressentindo os meus movimentos. Sim, sim, repeti. Bem, apenas estou bem. E tu? Ele parecia pálido e mal arranjado, a barba crescida e as faces encovadas da tensão, com olheiras profundas e escuras de uma longa noite sem dormir. Os seus olhos encontraram os meus por um momento, depois desviaram-se. Um leve rubor surgiu-lhe nas maçãs do rosto e ele engoliu em seco, audivelmente. Eu, começou ele a dizer, depois parou. Levantou-se e pôs-se à minha frente. O rabo de cavalo formal desfizera-se e as madeixas do seu cabelo espalhavam-se pelos ombros, a brilhar, ruivas, iluminadas pelo feixe de luz da porta. Não me odeias? Perguntou ele de supetão. Apanhada de surpresa, ri-me. Não, disse eu. Achas que deveria? A boca dele torceu-se um bocadinho e esfregou as articulações dos dedos nela, arranhando os pelos curtos da barba por fazer. Bem, talvez, disse ele, mas fico contente por não me odiares. Segurou as minhas mãos delicadamente entre as suas, o polegar esfregando suavemente o desenho da minha aliança de prata. As suas mãos estavam frias com a chegada da aurora. Porque julgas que eu te deveria odiar? Perguntei. Por causa dos anéis? Era verdade. Eu teria ficado aborrecida e furiosa com ele se tivesse perdido algum deles. Como não perdera? Claro, ele deixara-me preocupada a noite inteira, sem saber onde eu estava e o que estava a fazer, sem falar em ter entrado sorrateiramente no meu quarto e feito investidas impróprias aos meus pés. Afinal de contas, talvez eu devesse ficar aborrecida com ele. Bem, começando por aí, disse ele secamente, há imenso tempo que não deixava o meu orgulho levar a melhor sobre mim. Mas não consegui conter-me com o jovem Philip Wiley. A pavonear-se por aí, a sorrir afetadamente para as tuas mamas e... Ele fez isso? Eu não tinha notado. Fez sim, disse Jamie, momentaneamente furioso com a ideia. Em seguida descartou Philip Wiley, regressando ao catálogo dos seus próprios pecados. E depois arrastei-te de casa, de combinação, e ataquei-te como um animal voraz. Tocou-me delicadamente no pescoço, onde eu ainda podia sentir o durido formigueiro de uma marca de dentada. Bem, na verdade, gostei bastante dessa parte. Gostaste? Os seus olhos arregalaram-se intensamente azuis, numa perplexidade momentânea. Sim, embora julgue que tenha escoriações nas nádegas. Oh! Baixou os olhos, aparentemente envergonhado, embora o canto da sua boca se torcesse ligeiramente. Desculpa-me por isso. Assim que terminei o jogo, quero dizer, não conseguia pensar em mais nada senão encontrar-te a cenar. Subi e desci aquela escada uma dúzia de vezes, indo até à tua porta e recuando outra vez. Sério? Fiquei satisfeita em ouvir aquilo, já que aumentava as hipóteses de ter sido ele o meu visitante noturno. Ele apanhou uma madeixa do meu cabelo desgrenhado e correu os dedos delicadamente por ela. Eu sabia que não iria conseguir dormir e pensava, bem, vou sair e caminhar um pouco e apanhar ar. E tê-lo-ia feito, mas rapidamente via-me novamente à porta do teu quarto, sem saber como fora lá parar, outra vez, mas apenas a tentar pensar como te alcançaria, tentando fazer-te sair para vires ter comigo, imagino. Bem, isto explicava os meus sonhos com garanhões selvagens, pensei. O lugar onde ele mordera ao meu pescoço latejava um bocado. E onde é que ele me tinha trazido? A um estábulo. Rei da Irlanda, em boa verdade. Ele apertou-me levemente as mãos. Pensei que a força do meu desejo te deveria acordar, sem qualquer dúvida. E depois tu vieste, de facto. Ele parou, olhando para mim com os olhos meigos e escuros. Santo Deus, Claire, estavas tão linda ali no alto da escada, com o teu cabelo solto e a sombra do teu corpo com a luz por trás. Abanou a cabeça lentamente. Pensei que ia morrer se não te pudesse possuir, disse docemente, ali mesmo. Estendi a mão e acariciei-lhe o rosto, os pelos eriçados da barba na palma da minha mão. Não queria que morresses, sussurrei, pondo uma madeixa de cabelo atrás da orelha. Sorrimos um para o outro, mas tudo o mais que teríamos dito foi interrompido por um relincho alto de um dos cavalos seguido de batidas de cascos. Nós estávamos a interferir com a sua refeição matinal. Deixei cair a mão e Jamie inclinou-se para pegar no casaco semi-enterrado na palha. Não perdeu o equilíbrio ao agachar-se, mas eu vi-o contrair o rosto quando o sangue lhe fluiu rapidamente à cabeça. Bebeste muito a noite passada? Perguntei, reconhecendo os sintomas. Ele endireitou-se com um pequeno grunhido bem-humorado. Sim, litros, respondeu melancolicamente. Dá para ver? Uma pessoa com muito menos experiência do que eu poderia ver a uma distância de 800 metros, sem falar nos sinais mais visíveis de recente embriaguez. Ele cheirava a destilaria. Isso não atrapalhou o teu jogo de cartas, evidentemente, disse eu, com tato. Ou o Philip Wiley ficou também afetado? Ele pareceu surpreendido e ligeiramente ofendido. Julgas que eu me iria embebedar enquanto estava a jogar? É isso? E com as tuas alianças em jogo? Não, isso foi depois. O McDonald foi buscar uma garrafa de champanhe e outra de whisky e insistiu que devíamos comemorar o nosso prémio em grande estilo. McDonald? O Donald McDonald? Ele estava a jogar contigo? Sim. Eu e ele contra o Wiley e o Stanhope. Sacudiu o casaco, espalhando pedacinhos de palha pelo ar. Não sei dizer que tipo de soldado ele era, mas o sujeito joga o whist com mão de mestre, sem dúvida. A menção das palavras mão de mestre fez-me recordar. Ele disse que fora até à minha porta, mas não mencionou ter entrado. Teria entrado, estando já muito bêbado de desejo e álcool para se lembrar? Teria eu, atordoada com sonhos de luxúria e equina, imaginado tudo aquilo? Com certeza que não, pensei. Mas afastei a sensação de vaga inquietação engendrada pela memória em favor de outra palavra do seu comentário. Disseste prémio? No stress do momento, só me parecera importante que ele tivesse conservado as minhas alianças. Mas ocorreu-me, tarde demais, que elas eram apenas a sua aposta. O que é que tiraste ao Philip Wiley? Perguntei rindo-me. Os botões bordados do casaco dele ou as fivelas de prata dos sapatos? O seu rosto tinha uma estranha expressão ao olhar para mim. Nada disso, disse ele. Tirei-lhe o cavalo. Ele pôs o casaco nos ombros, passou o braço pela minha cintura e conduziu-me pelo estábulo, passando pelas baias. Joshua entrara silenciosamente pela outra porta e trabalhava na extremidade oposta do estábulo, a sua silhueta visível na frente das portas duplas abertas, enquanto ele agarrava o feno com a forquilha e o lançava na última baia. Quando o alcançamos, olhou para nós e fez um meneio de cabeça saudando-nos, o rosto cuidadosamente neutro, a nossa aparência, desgrenhados, descalços e com palha espetada nas roupas. Mesmo numa casa em que a patroa era cega, um criado sabia o que não devia ver. Não era nada que lhe dissesse respeito, dizia claramente a sua fisionomia cabisbaixa. Ele parecia quase tão cansado como eu, os olhos pesados e vermelhos. Como é que ele está? Perguntou Jamie, levantando o queixo na direção do cavalo. Jorge endireitou-se um pouco perante a pergunta, baixando a forquilha. Está ótimo, disse ele com ar satisfeito. Um belo garanhão, o Lucas, do Sr. Wiley. Sim, de facto, concordou Jamie. Só que agora é meu. Ele o quê? Josh arregalou os olhos boquiaberto. É meu? Jamie aproximou-se da cerca e estendeu a mão para coçar as orelhas do enorme garanhão, atarefado em comer o feno da sua manjedoura. Cheás, murmurou ele para o cavalo. Te amar a tatu, a guile melhor. Eu segui-o, espreitando por cima do seu braço. O cavalo levantou a cabeça uns instantes, fitou-nos com um olhar simpático, resfolegou, atirou para trás a crina que lhe encobria os olhos como um véu e voltou a concentrar-se na sua refeição. Uma linda criatura, não é? Jamie admirava Lucas, um olhar de distante especulação nos olhos. Uma linda criatura. Bem, sim, é, mas... A minha admiração estava substancialmente tingida de perplexidade. Se Jamie queria vingar o seu orgulho à custa do de Wiley, conseguira-o. Apesar da minha irritação por Wiley, não pude deixar de sentir pena, só de pensar como é que ele se deveria estar a sentir com a perda do seu magnífico cavalo. Mas o que é Sassenach? Bem, é que eu hesitava à procura das palavras. Não poderia dizer que sentia pena de Philip Wiley, dadas as circunstâncias. É que, bem, o que é que pretendes fazer com ele? Até eu podia ver que Lucas era totalmente inadequado para a vida em Fraser Ridge. A ideia de arar ou transportar carga com ele parecia um sacrilégio. E embora eu pensasse que Jamie pudesse usá-lo apenas para cavalgar, franzia a testa, cética, visualizando os baixios pantanosos e os trilhos rochosos que ameaçariam aquelas pernas bem torneadas e lascar-lhe-iam os cascos brilhantes, os galhos pendentes e o mato que se enrolariam na sua crina e cauda. Gideon, o devorador de homens, era mil vezes mais adequado a tais ambientes rústicos. Não pretendo ficar com ele, garantiu-me Jamie. Olhou para o cavalo e suspirou melancolicamente. Embora muito me agradasse. Mas tu tens razão. Ele não serve para Ridge. Não. Pretendo vendê-lo. Ah, ótimo. Fiquei aliviada ao ouvir aquilo. Wiley, sem dúvida, iria comprar Lucas de volta a qualquer preço. Achei a ideia reconfortante. E nós certamente precisávamos do dinheiro. Joshua saíra enquanto conversávamos. A esta altura, reapareceu na soleira da porta, com um saco de cereal às costas. Mas o seu ar indolente havia desaparecido. Os seus olhos ainda estavam injetados de sangue. Mas parecia alerta e ligeiramente alarmado. Senhora Claire, disse ele, desculpe-me, minha senhora, mas acabo de encontrar a Teresa junto ao celeiro. Ela disse-me que aconteceu alguma coisa à Betty. Pensei que a senhora gostaria de saber.